And in my dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you. The sunlight in your hair, and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know. 'Cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying te, dove più ho sbagliato,

legal! E por aqui você curtiu o primeiro bloco do Máquina do Tempo, que volta já já, logo após um rápido break. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui no Máquina do Tempo. Uma hora com os clássicos do passado. Máquina do Tempo. Grandes nomes da música e seus maiores sucessos. Esse é o nosso Máquina do Tempo que está de volta, aqui na sua melhor rádio. Um carinho todo especial para você e muito obrigada pela sua audiência. Por aqui, os grandes clássicos do passado durante uma hora todinha. E abrindo mais uma sequência, tem o som de Ahá, de Live in Daylight. sucessos inesquecíveis. Máquina do Tempo. Coca-Cola and the gorgeous movie stars. Legal, e por aqui encerra mais uma sequência do nosso Máquina do Tempo, que volta já já, logo após o break. Não sai daí. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui no Máquina do Tempo. Estamos de volta, Máquina do Tempo e os maiores clássicos da música em destaque aqui na sua rádio preferida, Máquina do Tempo. Voltando com a última sequência do nosso Máquina do Tempo e agora você ouve o som de Duran Duran, A View to a Kill. Chance to die, but can we dance into the Máquina do Tempo. Muito bem, e com esta super sequência, a gente encerra mais uma edição do nosso Máquina do Tempo. Amanhã, a gente está de volta nesse mesmo horário. Temos um novo encontro, hein? Um grande beijo no seu coração e até lá!